pra não dar bandeira. Disfarcei pra ninguém perceber que entre nós dois tá rolando um desejo, um querer, coisa verdadeira. E se o teu namorado souber, já pensou? Pra ninguém perceber que entre nós dois tá rolando um desejo, um querer, coisa verdadeira. E se teu namorado souber, já pensou? É melhor a gente parar de se querer. Não tente se enganar.